Novo Genison, o campeão das marcantes de Icoaraci. Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar.

sabe de uma coisa, sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas andei meu coração. Cada namorada tinha um jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu impressionar. E logo que você chegou, bateu, meu coração se abriu e você me envolveu. Agora encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre tem de todo meus passos, o meu modo de agir, sentir na pele o calor do teu abraço, expande o coração, me diga tudo que você quiser, eu faço, meu amor, minha paixão. Oh, oh. Sabe de uma coisa, sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. E logo que você chegou, bateu, meu coração se abriu e você me envolveu. Agora encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre vem de todos os meus passos, meu modo de agir, sentir na pele o calor do teu abraço, explode o coração, me diga tudo que você quiser, eu faço, meu amor, minha paixão. Agora encontrei o meu outro pedaço, dependente de todos os meus passos, o meu modo de agir, sentir na pele o calor do teu abraço, explode o coração, me diga tudo que você quiser, eu faço, meu amor, minha paixão, minha paixão, minha paixão. DJ Ney, fazendo as melhores mixagens do Pará. Menino amor, que saudade de você. Eu não aguento mais, preciso te ver. Carinho maiores CDs do Pará.